de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, mas com informação que é deve. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, a sala de destinação, desça para o nível 070, chegada bom. Bom, 070, November. 5-0. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda DCT Eudes para interceptar a aerovia Perícia 5-0. O controle 120.8, acione 5044. Autorizado Vitória 360 via Upper Whisky 5-0. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da Dael após da El Leda DCT Eudes. Controle Salvador 1208, Transponder 5044, o Azul 4089. Correto, Azul 4089, chame pronto no portão 3. Chamará. Marido 2230, posição 14, pois puxe 10 para mim. Autorizado, passarei 2230, chame táxi. Já chamando táxi, passarei 2230. TP5240 para o curso do localizador, curva esquerda para o 120, desça para 3.000 pés, esquina da 1-0 no 9. Esquerda 1-0, 3.000, milha 29. 1-0, 1-9, confirme? Afirmo, 1-0 no 9. 754, livrando. Boa tarde, Bruno 754. Autorizado táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. E alta reportagem da Juliette 754. Golo 941, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 080. Mari, 080, Golo 941. Então, 3566, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050. Desça para 3.000 pés, esquina Gama 019. Esquerda 050, 3.000 pés, esquina Gama 019. 35240, desça para 2.000 pés, autoridade final e lista, porta estabilizada. 2.000, cortará. Obrigado, 1019, pátio, Índia, e ponte peça 18.000, passagem 2260, obrigado. Romeu, Romeu, November, desça para 4000, país que é legal, 0099. 4000, 0099, November. Está no box 03 para pushback, acionamento. Ok, Azul 4089, aguarde um minuto para o pushback. Temos um Embraer 145, taxiando pelo pátio. Aguarde autorização. Ok, na sua escuta, levanta a posição, Azul 4089. O voo no 754, observe o Embraer da passarela. Após estar autorizado a ingressar na Juliette, gate é o 08. Após passarela, ingressa Juliette 08 no 754. Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2230. 2230, Passarelo, boa tarde. Tem livre decolagem da 10, vento 190 graus, 7 anos. Gente, aqui decola, Passarelo 2230. De Duna vai iniciar a redução, trip. 7, trip 5240. Golo 94N, está na velocidade indicada. 389, Golo 94N. Gente, reduza para 230 nós, número 5 na aproximação. 239, reduzindo Golo 94N. Golo 924, reduza para 230 nós, número 6 na aproximação. 2309, Golo 924. Então, 3566 para o curso do localizador, curva direita para o 055. Desça para 2000 pés, autorizado para o LS, porta estabilizado. 3055 para o curso do localizador, reportamento desestabilizado na 3566. Receptor localizador TRIP 5240. TRIP 5240, completo sinal, SAMI Torre 118, decimal meio. 186, obrigado. Oh, rebatagem, é o TRIP 5240, localizador, segurou, estamos. 5240, sim, tem a pontuação externa com o trem baixo de elevado. Contaremos. 4089 para o táxi, 100 a bordo, 3 horas e 43, alterna Confins. 3 mil pés, QNH 1019. Reduzindo para 180, descendo para 3 mil pés, QNH 1020, o voo 900. Romeu, Romeu, November, desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado. 2 mil, reposto estabilizado em ILS, November. Ajuste. O Azul 4089, essa aeronave ela possui 125 lugares, é isso? Essa aqui 118. 118, ciente. Golo 600, vetoração para sequenciamento, mantém a presença para o seu limite ao custo do localizador. Positivo, sobre vetores, limitado pelo LOC, o Gol 1900. Só passou externa, trip, vai mexer o travão. Gente, trip, pouso autorizado, vento 180 graus com 9 nós. Tirei com o pouso. 09, tá vendo? Gol no 941, desça para o 060, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 005. Gol no 600, informa o tráfego nessa posição de 12 horas a 12 milhas. Um Papa Romeo Mike 1, cruzando 5 mil pés para 2 mil pés. Fecha no tráfego, o tráfego da chiqueza, gol no 600. Torre Salvador, rua azul 4089, ponto de espera do 10 pronto. Mantenha a transmissão na tela de espera, 4089. Mantenha o ponto de espera, azul 4089. Chegada Mari. 7070 Mari, gol 328. Gol 3566, completo sinal, Sumi Torre, 118 decimal meio. 18635, obrigado. 4089. Torre na curta, última linha, tem após, levantando o ali, agilizando manobras. Ok, ciente, tá após o pouso da TR, a linha e mantém, azul 4089. Está no portão 4 para Fortaleza 330. Autorizado, Fortaleza, nível 330, via Resolu no 9, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 120 decimal 8, acione 5054. Web 6721. Exato, Fortaleza 330 via Upper Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Sony 120 decimal 8, controle 5054, transponder Web 6721. Correto, 6721, chame pronto para puxar e assinar. Então, pronto para puxar e assinamento, 6721. 060, 120.9, vai liberar de imediato à direita. Olá, Salvador. Boa tarde, 3566, passou esse tempo, passou esse trabalho. Gente, informa aí o que está ali em conta aproximação, 3566. 3566. 40, autorizado táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. E a posição do desembarque será a direita do ATR da companhia. Alfa Kilo pro pátio 3, só confirma pra mim a posição? É a 04 do pátio 3. Alfa Kilo 04 do 3, obrigado. Nada. Quebrado uniforme, desça para 2 mil pés. Autorizado, sinal elétrico, parte estabilizado. 2 mil, chama estabilizado, mais quebrado uniforme. Gol no 941, redução para 1709. Desça para 3 mil pés, quem legal no 019. Para 3.019, redução de 169, qual que é o limite dessa proa? Gol no 941 para o curso do localizador, curva direita, proa 080. 080 para o LOC, gol no 941. 3.5, gol no 600, completo sinal, Sami Torre, 118 desse momento. 118 desse momento, chamarão, gol no 600. Gol no 924, redução para 1809. 1809, gol 924. O Romeu 90, no ILS, só passar externo. Romeu 90, Sami Torre, 118 decimal meio. 90. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, tá passando 1300 pés, perfil da Dial. Mike Bravo uniforme, reduza para velocidade de aproximação, segue de tráfego a 5 milhas. Boeing 737 da Salva. Afirmativo, tem um troço pra vir, traduzindo. Azul 4089, contato radar, suba nível de voo 360, pega da El. 360, perfil da El 4089. 4 Salvador, passaria 2230. Após Arbor, autoriza direto Conquista? Após Arbor, autorizado Conquista, passaria 2230. Após Arbor, Conquista, passaria 2230. Depois prosseguir o controle até a Foto Nova ou Litoral? Correção 010. Esquerda 010, gol 924. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3144, informação Quebec. TAN 3144, desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, TAN 3144. Gol no 328, redução para 2109. 2109, gol 328. 5180 graus com 89. Pouso autorizado na 10, baixou e travou, novembro. Alfa e Juliette, gate 01. Alfa e Juliette 01, 75 ml. Prossiga, Lima Kilo Bravo. Tango Eco, Tango India, Flyhead Aman Position, 150 level 050. Lima Kilo Bravo, autorizado, Paulo Afonso. Nível 090, via Whisky Uno. Decolagem da 17, curva à esquerda, subida Lotar. O controle 120, decimal 8, a torre 186, transponder 5070. Gol no 941, desce para 2000 pés, autorizado na ILS, parte estabilizada. 2000, reportaremos estabilizada no ILS, gol no 941. Atingi 5000, gol 924. Gol no 924, desce para 3000 pés, que negamos 019. 3019, gol 924. Pista, porém, encontra-se autorizado na 17, ok? O Lima Kilo Bravo. 709. Curva direita, proa 040. Parte estabilizado. Direita 040, gol 924. Tá com 172. Sim. Gol no 328, desça para 4000 pés, que negamos 019. 4000 pés, gol 328. Meu novembro, boa tarde. Romeu, novembro. Boa tarde. Qual hangar que o senhor vai prosseguir? Nós queremos prosseguir para o pátio 3. Gente, então ingresse agora na Alfa, primeira à direita. E após taxi Kilo, fique atento ao sinalizador no pátio 3. O Romeu, novembro. Alfa Kilo ficará atento, Romeu, novembro. Ah, estou ciente, correndo na cabeceira 35, tem ele de acionamento, chame táxi. No 941, completo de nosso chame torre, o número de decimal 6. Torre de Salvador, boa tarde, no 941, estabilizado INS. Torre, o número de decimal 6, Bravo, Mike Bravo, uniforme. 286. Expansão, reportaremos quando nós quatro. A torre, o Mike Bravo uniforme, tá meia milha para o portão externo, estou embaixo da casa. Mike Bravo uniforme, 5, com aproximação, dá um jogo em pista livre. Ah, ok, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para 3000 pés, redução para 1809. 3000 pés, 2180, gol 328. Solas 11, direita 121.9, solo livrado, bem-vindo. Obrigado, 219, direita, jogou 900. Afinal de 5 milhas, o Mike Bravo uniforme. Já passou foi o cancelamento, vou seguir para o 17, a base curta no 7 aí, se for possível. Ok, então agilize, estou com um tráfego na cortina, já passou o duno, ok, prosseguindo na final 10, o Mike Bravo uniforme. A Afirmativo, agilizando então. Atenção, foi Juliette para o 09, o gol 900. Informe por 1970 graus com 10, check 3. Vai checar o teu Mike Brown uniforme, por autorizado 1970. Câmara táxi, 1721. 1744, redução para 200 mais. 200 nós, o TAN 3144. Prua, decolagem com proa noroeste no setor, reporte fora do solo, Índia Bravo, vento 190 com 10, do vento de Salvador. Azul 4089, Sami Recife, no 251, na carne 13325. 251-3325, azul 4089. Fora do solo, Tango Índia Bravo. Gente, aguardando as interferências de comunicações, Índia Bravo. Aguardando, Tango Índia Bravo. O gol 1941, no pista livre, pouso autorizado, 180 graus, com 9 nós. Achado travado no repouso 10, com 9941. Mike Bravo, uniforme, solo 13, pad 5. Ok. Autorizado, back track, táxi via pista, reporte, 197 livre. Afirmação, chamada. Bravo, considere decolagem 1, 2, controle agora 120.8, vamos lá. 120.8. 72 para 3.000 pais, redução para 180 mais. 3.189. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, mantém as condições visuais, QNH 1019. 1019, senhorita, por gentileza, intenções de sobrevoo na Fonte Nova, conforme feito na notificação, necessitariam uns 1.500, 2.000 pés. Então, queria coordenar com a senhorita a melhor hora, melhor momento. Então, é Bravo, daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos. Então, eu vou chegar lá, vou fazer primeiro as fotos no, nos 500 pés, depois, na hora que a senhora me autorizar, eu já subo. Sim. Leste Bravo Delta, contato radar, 62 milhas Nordeste Salvador, voo e bom fim. Você passa uma quantidade de descida. Gol no 754, suficiente da Romeu, autorização para Vina Grande. O gol no 754, suficiente, aguarde um instante, cópia. Sinal externo, baixa travada, gol 924. Complete o sinal, chame torre, o número do sinal 6, gol 924. 18-6, obrigado. Livre à direita, livrar solo em 1 ou 21 decimal 9? Não, livrar 219, gol 941. Acabou de chegar, é isso? Chico, mas a gente agradece a tua solicitação. Infelizmente, bom, você tá vindo, rapaz, tô com ele no visual aqui. Achei que ia dar atraso aqui no voo. Obrigado, hein, senhor. Nada, negativo. Ciente. Reporte para o táxi, 6721. Obrigado. O voo no 754, para a cópia. Por favor. Autorizado, Campina Grande, nível 390. Via Pedro Luno 0 até Neuma, após Neuma DCT Campina Grande, a decolagem é da 1-0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 120 decimal 8, e acione 5060, gol no 754. Autorizado 390, Campina Grande, eu preciso 1-0, Neuma direto Campina Grande, decola 1-0, curva à esquerda, Puca Zipar, 1208-5060, transponder Golno 754. Correto, chame para o pushback acionamento, Golno 754. Chama lá, o 754. Utilizar localizador Golno 322. Golno 328, complete final de Semitor Rio, no norte do sinal meio. 286, Golno 328. De meia dúzia, Golno 941. Alfa Juliette, meia dúzia, 941. Presumo 44, redução para 1809, desça para 2000 pés, autorizado sinal de suporte estabilizado. 180, 2000 pés, reportará estabilizado, 3144. Torre Salvador, boa tarde, Gol 328. No 328, continue a aproximação, aguarda a informação de pista livre, vento 170 graus, 099. Guardando livre, Gol 328. No 328, reporte embaixo travado. Só baixar travado, Gol 328. Golno 697, informa o tráfego, o Robson 44, mantendo 510 próximo à duna. No 924, solo 18, livre à direita, ao livrar solo em 1, 21, 19. Direita, livrar 29, Gol 924. No 328, vento 160 graus 089, o ajuste 1019, autorizado pouso pista 1-0. Continue o pouso no 0, Gol 328. O 490 com 64 a bordo, 4 horas de autonomia, Danando Salvador para o táxi. Copiado, trip 5490, táxi em frente, reporte para ingressar no pátio principal. Táxi em frente, reportada para ingresso no pátio principal, 5490 da trip. Solo Web 6721 com 169 a bordo, 3 horas e 25, alternando Salvador para táxi. Ciente, o Web 6721 está livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 186 e o ajuste é 1019, boa viagem. Táxi em frente, ponto de espera torre 186, 1019, obrigado, tenha um bom trabalho, 6721. O trip 5490 continue o táxi pelo pátio 3 e principal, após táxi Índia e no ponto de espera da 10, torre 186. Ajuste agora no 019, boa viagem. Pátio 3 principal, Índia, ponto de espera 187, obrigado, bom trabalho. É 1862, a frequência da torre. 1862. Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, Pátio 5, POP 04, piloto de comando capitão Arnaldo, intercâmbio de decolagem com pouso em Antina, no litoral, destino aqui no meio de voo. Piloto em comando Eduardo, POB 05, no pátio 5. Autorizado o acionamento, chame para o táxi. Autorizado o táxi até o ponto de espera do táxi Oscar, o guardião. Enquanto no pátio 5, capitão Reinaldo, ponto de espera da papá. Afirmo.